assim eu apertar a portadora. Ok, passe para 11935, voo no 098. Voo no 868, controle. Tá tendo ainda ruído na frequência? Ciente, passe para 11935. 1935. 19-3. Oxaner 6212, controle. 6212. Mantenha a chegada a mar e desce, mantenha nível de voo 050. Teve alguma interferência na 119-8? O controle na frequência 119.35 e 19.8 paralelo e o 6212 caso tenha alguma com QRM, alguma interferência na frequência, por gentileza informar. Então, passo para a frequência, 1-1935, 6212. Confirma como recebe o controle na 11935. Gol 1091, isso aí, mantenha 3.000 pés, 1.018 chegada a mar. Salvador, 6224, Oxané, posição 1. Pronto, puxa essa manhã. 6224, aguarde. Aguarde. Tipo 001, táxi autorizado até através do 612. Seguiu a TR da passarela até o ponto de espera. Ajuste no 098, controle 198. Solo Salvador, 1980, está no terminal de carga, pronto para pushback acionamento. Coordena com a equipe Sol, chama o táxi 9890. Tá, vai coordenar e chamará para o táxi 9890. Salvador, dá uma precisão pro Oxané 6244. Fala 6310. 6310. Necessita retorno ao gate, tá? Estou meio esperado, confirme. Afirmo. Change autorizado, retorno 02, Oxané 6310. Nós vamos retornar, pode tirar tudo, a gente volta por meios próprios aí, tá? Tá bom. Obrigado. alguma previsão pro 6224 da Xanã? Tem uma voz de companhia que está retornando pro 02, passagem da TR e a passagem do Embraer 190 da Azul, que está taxiando do 8, ponto de espera. O senhor será autorizado, puxa. Agradeço, voo no 098, 2000 pés, livre LS, acuse localizador. Passando sim, 268. Passará. 98. O 6310, aguarda o balizador da posição. Coordenado com a Infraero já, o senhor aguarda que vai finalizar pro senhor. Muito obrigado. 0 graus, 1, 0 mais. Externo, visual, vem embaixo, 1868. 7868, vento 1180 graus, através da direita, 15 mais. Livre, pouso na zero, 1868. Passarinho dos 228, decolou aos 43, controle 119.8. 119.8, 2228. Alô, gol 9250, portão 4 para o feedback, treinamento. 250, aguarda. E o 9810 está com 3 a bordo, 3 horas e 30 alterno galeão, pronto táxi. Contato de Salvador, passarelo 2228. 2228, contato radar, submantém nível de voo 180. 180, 2228. 5, a torre. Só o campeão, Rio 9810? Sim. Três, meia, zero, zero, chegada a Mari, desse mantém nível de voo 050. Coordenando com a equipe de solo após a passagem do Boeing da Rio, vindo do parte 3, ponto de espera, MC chama táxi. Sim, a passagem aí, coordenação para lá, já vou autorizado, né, Matheus 0. 6212, 2000 pés, livre LS, acuse localizador. Chama a torre no 9895. 1098, estabilizado, embaixo travado, passando IGA. Sim, enche, aguarde autorização de pouso. 1098. O 5001, no livro regular, vento 1800 graus, 15 lãs. Salvador, boa noite, 68, Gabriel. Boa. Sou 1868, táxi de Alfa. Mantenha antes da Juliette. Alfa, mantenha antes da Juliette, boa noite, 68. Pouso, gol 098. Agora autorizado, vento 180 graus, 15 nós, 098. Gente, gol 098. Azul 5001, decola os 47, controle 119, decimal 8. 098, boa noite. Controle, boa noite, Azul 5001 vai passando 1000. Azul 5001 no sub, mantém nível de voo 360, vigilante. O 250, sobe. Já? 5 minutos, só 250. Obrigado. Aliás, você, o 9, 8, 9. 7 Salvador, alternativa, 2 horas e 10. Já tá. 6224, taxa direita, Índia Alfa no ponto de espera, torre 1895, ajustando a 098, boa viagem. Direita, Índia Alfa, 1895, ponto de espera 10, combina 18, obrigado, boa noite. Direita, 68, obrigado, autorizado, ingresso Juliette, posição 01. Juliette para 01, 868. Solante, voo 109, livre. 1098, táxi via Alfa, chamante da Juliette. Via Alfa, repórter táxi da Juliette, 1098. Decolagem, vento 180 graus, 139. Luciano Rio, 9890. Alô, voo 1134 para táxi. Com 121 a bordo, alternando Aracaju, autonomia 2 horas e 10 minutos. 1134, táxi via Pátio Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1895, ajuste 1098, boa viagem. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 1895, 1018, ou 1134. Aguarde, 6212, livre pulso, 180 graus, 15 lá. E boa, 6212, vamos lá. O Rio 9810, decolou 50, controle 1 no lado desse 18. 98, até volta. Bem, Salvador, boa noite, o Rio 98110, cruzando 1500 pés do eixo de decolagem. Contato radar, tudo mantém nível de voo 340, vigilante, 98110. 340, ciente, vigilância, Rio 98110. Eu vejo a possibilidade de voar direto da posição Leda? Deverá manter o perfil em função de tráfego de menor performance à frente que decolou. Após ingresso, Juliette segue posição 1-0, atenta ao follow no 08. Após o companhia, prossegue para o 1-0 com o follow me, o 1-0 não vira. É 212, solo 52, direito, 1219, solo. 19, solo, 62, 62. Solo 6212, Ferrari, claro. Solo 6212, táxi via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6212. Correção, Xané 6212, táxi via Alfa, Kilo, parte 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, parte 3. Afirmo. Ok, Alfa, Kilo, parte 3, atento ao sinalizador. Boa noite, gol 1-1. 1-1-3-4, autorizado, né, mantém o 0. Ali, mantém o 0, 1-1-3-4. Solo Salvador, Oceano, Atlântico, Zero. Lembra Discord. Seria possível a gente continuar fazendo uma apresentação? Salvador, boa noite. O 6224 decolou, perfil Puka, Aracaju. Faltam 6 minutos. Obrigado. Extensão 90, quanto possível, direto para Caju, 6224. Salvador Azul 5001, pode passar o centro? Azul 5001, chame Recife, 1251. Salvador 9250, 115 a bordo, 333 na Cal, para táxi. 9250. 9250, táxi Índia, ponto de espera no 0, sorriu no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 8, uma boa noite. Ele 18, não pode esperar de 395 e a Índia, 9250. Quadro de decolar, vento 180 graus, 159. Livre de decolar, 1134. boa noite, voo 9250, qual é a sua ponte de operação? Autorizado alinhar e manter 9250. Alinhar e manter 9250. Uno 34, decola 57, controle 1918. Uno 198, 1134. Controle Salvador, boa noite, voo 1134. Controle Salvador, boa noite, voo 1134. Voo 1134, contato radar, suba 370, vigilante. 370, 1134. Do 2224, chame o centro Recife 260. Recife 260, boa noite, 2224. Então, 3600, chame Recife em 12, chame a Torre Salvador em 1895. 1895, 3600. Rio 9810, chame Recife em 12685. Correio, chame Recife em 1251. Passe 1251, ciência, volta. Posição 3600. Aproximação 00, aguarde transição em pouso. 3600. Xaner 6224, chame Recife 12685. Boa. O 6310, sou Xaner, na 2, para Xaner, na posição para o seu prospecto. Zero controle, 1918. 98, 9250. Livre esse camarada para o prospecto. CPM de pouso, vento 120, correção 180 graus, 15 graus. Baixo travado, 3600. Submantendo, 390, vigilância. Direto 390, vigilância, 9250. 3600, sono 02 direita, 121, decimal 9 sono. 3600, via Alfa Juliette, posição 04. Alfa Juliette, posição 4. Gol 1134, chame o Centro Recife em 12685. 34, obrigado. Para o posto técnico 2 do 6390, Xanete. Xanete 6310, para mais um minuto. Na 2 posição, 6390. Na escuta do Mike X-Ray India. Mike X-Ray India. 908, a identificação aqui é da Mari, deixa para 2000 pés, ajuste a 9018. Zero lentamente. 09, quero parte 3, confirmo. Afirmo, 09, parte 3. Mas quem escutou? É o Mike Gray India, posição de organização para reboque da posição 09 do parque principal para a posição 01 do parque principal. Gente, Mike Gray India, autorizado até através do 612. Gente, autorizado Mike Gray India até através da 612, muito obrigado. 6310, pode iniciar o prospecto, por favor? 3310, coordenando com a equipe do solo. A aeronave já está ingressando para o 04 após autorizado chama táxi. Confirma para o 6304. A aeronave já está ingressando no 04, olhando para o equipe solo. Após iniciar no 02, o Oxané 6310. Que alternativa no 25, decimal 4? Gente, o 25, 25, 5. Obrigado, bom dia. Alta 3152, boa noite na Estrela da Mar, desça para 3000 pés, ajuste 1098. Necessita manter a posição através do 4 por 3 minutos. O 6908, autorizado em LSXC, reporte localizador. Jonas, Hotel do Mike, X-Ray India. X-Ray India. Cruzado, reboque São Paulo. Reboque São Paulo. Luz aguardando autorização para ingresso no Parque 3. Mike, X-Ray India, autorizado? Reporta até. Graças, autorizado do Mike, X-Ray India. Reporta até. Taxi Oceania 63110 com 145 a bordo, 320 altero na Natal. 310, taxi à direita, Índia Alfa, pode esperar até 1895, ajuste 10018, boa viagem. 1098, 6390, 295, bom final de semana, só muito grande. Espera da 1063 Boné. Autorizado, a linha decolar, vento 180 graus, 129. A linha e decola 6310 Boné. 52, está livre da estação de altitude. Controle, o Azul 6908 estabilizado, ele desce X-Ray. Azul 6908, chame Torre, 198, decimal 9. Torre 1895, boa noite, 6908. Bom pouso. Dan 3, 1-2, está para 2000, ajuste permanece, autorizado ILS X-Ray, reporte localizador. Ajuste localizador do X-Ray, está aparecendo ao nosso poder. Continua na sua escuta para autorização. Lento 180 graus, 109. Garçom. 0008, livre pouso, vento 160 graus, pois só, 180 graus, 129. O 0908, livre pouso, vento 180 graus, 129. Livre pouso, 6908. 6310, decola 19, controle 120, correção 119, decimal 8. 198, bom trabalho, senhor. Boa noite, 63, zona 0, Oceané, cruzador 300 para o 350. Oceané, 63, zona 0, boa noite, contato radar, vou para o 350 na saída Fuca. Fuca, 350, 63, zona 0. Azul 6908, solo aos 21, solo no 21, 19. Azul 6908. Taxi Alfa Kilo, Pátio 3, posição 05. Zan 3, 152, chame 2, 1 noite, decimal 95. 895, obrigado. Azul 4107, para 2000, ajuste 1018, autorizado ILSEC, reporte localizador. 3152, 3000 de setembro. Azul, devido informações para o 6310. 6310, efetuíte via guarda de coordenação por certo. Salve. Livre pouso, vento 190 graus, 139. Livre 3, 190, segurança. Na 6310 está autorizado o Romeu Fox 08. 6310. 0 para você. Agora só um minuto. Salvador, boa noite. Eu vou no 868. Informação Bravo para Aracaju. 868. Primeiro, deixa a copa agora. Guarda. Salve Salvador, aqui é o Mike X-Ray India informando o término de reboque na 01 do Padre 3. Muito obrigado pela coordenação. Gente, boa noite. Boa noite. Zoom 52, solo 26, solo 121, decimal 9, novamente. 2-4. Adereço azul 4107. Azul 4107, M Torre, 18, decimal 9, 5. 18. Juliette 02. Alfa e Juliette 02, 2152. Motor azul 4107, estabilizando ele. Azul 4107, livre pouso de soma 0, vento 190 graus, 179. 190 com 177. Do Salvador Campina Grande, nível 370, via Up Zulu 10, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída da. Prescrito a saída da PUCA, transição Zipa. Aciona 5504, controle 19-8. Confirmando, código 5504. Contrato 03, o do 1-1-60. Mano 68, pronto. 868. Cruzado Aracaju, nível 230 via Golf 677. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, sai da PUCA, transição Aru. Aciona 5501, controle 1-1-9-8. Aracaju autorizado nível 230, Golf 677, decola da 10, curva esquerda, PUCA, Aru, é o perfil. 5501 e controle 1-1-9-8, pro Golf 1868. Sim, mano, PUCA, transição Aru, PUCA, Jango, Aru. Afirmo, PUCA, transição Aru, é o perfil. Espiramento correto, chame pro 301, Golf 1868. 868, foi maior após depois. Solo 07, solo 30, solo 121, decimal 9, uma boa noite. Natal, nível 370, via Zulu 10, decolou da pista 10, primeira curva à esquerda, perfil da saída PUCA, transição Zipa. Aciona 5505, controle 19-8. Alfa Charlie Papa Romeo 10, 1098. Na Azul, táxi via Alfa, Juliette, posição 08. Táxi via Alfa, Juliette, posição 08, Azul 407.